Panorama Agrícola para 1º de abril de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Eu tô de bem com a vida. Olá, hoje é sexta-feira de lua minguante, 1º de abril de 2011, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som dos trabalhos técnicos estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta sexta é: a força do direito deve superar o direito da força. Uma dica sobre o agrião em receitas. Previsão do clima para o outono em Santa Catarina. Você fica sabendo ao ouvir a entrevista de hoje. Sexta-feira tem também o boletim do Santa Catarina Rural. Jovem Rural vai ter capacitação em empreendedorismo e inclusão digital. Assista no domingo ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Aproveite os talos do agrião para fazer bolinhos ou refogar com carne moída. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Cientistas argentinos estão assegurando que mudanças na dieta do gado bovino, que cada vez mais engorda em curral e menos com gramados naturais, pode afetar até mesmo o sabor da carne bovina, que passaria a ter gosto de carne de porco. Trata-se de uma mudança no sabor que já é detectada por alguns consumidores e que está associada com a transformação registrada nos sistemas de engorda, segundo especialistas do Instituto de Tecnologia Agropecuária da Argentina. Bovinos engordados à base de alimentos industrializados, como alguns derivados de sementes oleaginosas, e dietas à base de concentrados com uma alta composição de ácidos graxos contrasta com a dieta de gramados naturais. Então, esse tipo de suplemento, que é excessivo e que é dado aos animais por um tempo prolongado, acaba, segundo os pesquisadores, gerando uma mudança na proporção dos ácidos graxos que poderia ou estaria modificando o sabor da carne bovina, cada vez mais parecido com o da carne de suínos. Essa informação, um tanto inusitada, do Instituto de Tecnologia Agropecuária da Argentina. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Clóvis Correia, meteorologista da Ipagre Cirã, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola, fala sobre a previsão do clima para os meses de outono. Clóvis, qual a previsão do CIRAM? Olha, a previsão para esses meses agora de abril, maio e junho, né, justamente nesse período, tá? Estamos esperando que as chuvas, principalmente no oeste e meio oeste catarinense, fiquem do normal abaixo da média. É bom sempre salientar que também nesse período as chuvas são menores que no verão, então deve diminuir esse índice. Então, né, tem que verificar cada região para ver realmente sua série histórica, né, de dados. E aqui no litoral, e pegando até a parte do Planalto, fica entre o normal. Essas oscilações se dão em torno aproximadamente de 100 milímetros mês até 160 milímetros aproximadamente. Então é mais ou menos essa oscilação de precipitação que a gente espera justamente para este período. Tá? As temperaturas, a tendência das temperaturas é que agora gradativamente descendo as temperaturas, tá? Esse é o quadro. Não vamos esquecer que durante esse período ainda nós temos os veranicos, principalmente veranicos de maio, que deve acontecer, pode já acontecer em abril, não descartando essa possibilidade, mas maio que é um indicativo mais forte. Isso aí vai ter períodos de sol predominando durante o dia, nevoeiro, por exemplo, no período da manhã, e depois aí com os dias bonitos, ensolarados, e as temperaturas se elevando, chegando próximo, muitas vezes chegando até próximo aos 30 graus. Então, nesse período todo é que nós estamos esperando que realmente as temperaturas aí, tá, aconteçam com valores mais elevados, justamente no período de veranico, mas sempre em relação a máxima que acontece no período da tarde. A mínima no período noturno, essa aí deve ficar em torno da média, até um pouco abaixo, tá? Justamente porque nós teremos vários dias mais, ou melhor, noites mais claras, e com isso há uma perda radioativa, e aí pode acontecer também as geadas. Essas geadas no mês de abril, principalmente abril, é mais para as partes mais altas de Santa Catarina, mas depois, pegando maio e junho, aí as condições são generalizadas, podendo ter geadas em qualquer parte dessa região. Sempre salientando que as partes mais altas, as possibilidades são maiores. E também, final de maio e junho, com a possibilidade de neve em Santa Catarina. Entra um sistema de frio, uma massa de frio com bastante umidade, isso pode proporcionar justamente entre o final de maio e junho esta possibilidade de neve sobre a nossa região. Onda de frio dá para prever com tanta antecedência? Ondas de frio, aproximadamente 4, 5 dias, até mais, tem períodos que a gente consegue prever sim, tá? Principalmente no período de junho, as possibilidades já são bem maiores de ter essa previsão aí de uma semana aproximadamente, ou até um pouco mais longa, podemos ter uma previsão. Claro que é bom sempre se alertar para nossos ouvintes que tem que acompanhar a previsão diária, justamente para acompanhar todos os processos, né, dinâmicos da atmosfera, para poder verificar se tanto as massas de ar frio como as frentes e outras instabilidades que acontecem sobre a região, elas vão acontecer, porque ela pode dar uma adiantada ou atrasar um pouco, isso aí é característico, então tem que acompanhar essa previsão diariamente. Este Clóvis Correia, meteorologista da IPAGRE, será em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje vamos falar um pouco sobre empreendedorismo e inclusão digital. Essas atividades no Santa Catarina Rural serão coordenadas pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural. São duas formas, uma voltada para o fortalecimento do empreendedorismo e inclusão digital por meio de capacitação, e outra voltada para a criação de ambientes de acesso à internet nas comunidades rurais. Para fortalecer o empreendedorismo e inclusão digital no âmbito do Santa Catarina Rural, haverá o compartilhamento de recursos de tecnologias de informação e de comunicação existentes nas unidades de inclusão digital do Programa de Inclusão Digital Beija-Flor. Haverá ainda o desenvolvimento de ações para a formação, capacitação empreendedora nas microbacias trabalhadas. A outra forma de atuação previa a criação de ambientes para acesso à internet e outras ferramentas de tecnologias da informação e comunicação nas comunidades rurais. O objetivo é criar condições para sustentar as comunidades rurais com cidadania, empreendedorismo e conhecimento. O Santa Catarina Rural vai capacitar 142 técnicos da IPAGRE e da SIDASC que atuam nas comunidades rurais em empreendedorismo e inclusão digital. Vai capacitar também 142 jovens sobre empreendedorismo e inclusão digital, jovens que residam nas comunidades rurais. E vai capacitar também 142 monitores nessa temática de empreendedorismo e inclusão digital. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz